te perceber. A culpa foi sua, me fez querer você. Ainda te ouço me dizendo assim: me abrace depressa, você feito pra mim. Seja o que for, o que houver, que o seu coração vai estar onde o meu estiver. Se a culpa é da lua, quando ela acender, vai brilhar somente pra mim e pra você. Está onde o meu estiver. Foi culpa da lua eu te perceber. A culpa foi sua, me fez querer você. Se a culpa é da lua, quando ela acender, vai brilhar lembrando.